pragas cairão sobre o Egito, mostrando tua justiça soberana. O granizo destruiu os campos, mas Israel permaneceu protegido. Tu és o Deus que julga com equidade e guarda aqueles que confiam em ti. Tua justiça é perfeita, tua misericórdia sempre chama. Deus justo e fiel, teus caminhos são verdade, mesmo quando corriges a terra, tu chamas todos ao arrependimento. O faraó endureceu o coração, mesmo vendo teu poder. Mas tu continuaste paciente, desejando que ele se rendesse. Tu és o Deus que fala com firmeza, mas cheio de compaixão. Teus caminhos são verdade, reconhecemos tua grandeza e te adoramos em reverência.